Panorama Agrícola para 17 de janeiro de 2014, sexta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Sexta-feira de lua cheia, 17 de janeiro, este é o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Márcio Peixe e o ditado é: nunca foi um bom amigo quem por pouco quebrou a amizade. No programa de hoje você confere uma receita sobre um bolo de nectarina. E no boletim do SC Rural, Trombudo Central, comunidade mais verde e mais bonita. Domingo você assiste ao programa SC Agricultura, 6:30 da manhã na Parabólica, canal Terra Viva, e também na Sky, canal 104. Dica do dia. O tomate está entre as hortaliças mais consumidas no mundo, sendo uma fonte de vitaminas A e C e de sais minerais como potássio e magnésio. É um fruto originário dos países andinos, desde o norte do Chile até a Colômbia, e pertence à mesma família do pimentão, do jiló, da berinjela e da batata. É hora das notícias. O governo federal autorizou a concessão de rebate de até 65% sobre as dívidas de operações de crédito rural de investimento e custeio que estavam em situação de inadimplência até 22 de novembro de 2011, operações que fazem parte do PRONAF e do Projeto Rural Familiar. A regra vale para operações do PRONAF contratadas até 30 de junho de 2008 e do Projeto Rural Familiar contratadas entre 26 de junho de 2003 e 28 de junho de 2004, cujo saldo devedor atualizado era de até R$ 10 mil em 30 de dezembro de 2013. O rebate será de até 65%, limitado a R$ 1.750 por operação. O prazo para quitar as operações beneficiadas vai agora até 31 de dezembro deste ano de 2014. O Senar, aqui em Santa Catarina, está promovendo neste mês de janeiro mais de 40 treinamentos só no extremo oeste do estado. São formações profissionais gratuitas nas mais diferentes áreas ligadas ao meio rural. Os cursos vão desde conservas de frutas e hortaliças até olericultura, produção de leite e emissão de guia de trânsito animal eletrônica. Você sabia? Você sabia que a EPAGRE produz por ano 260 programas de rádio como este, veiculados em mais de 100 emissoras no estado de Santa Catarina? E que produz anualmente 52 programas de televisão, com mais de 80 reportagens realizadas, veiculados em 18 emissoras do estado e do país? E você sabia que a EPAGRE obteve mais de 3 milhões de acessos aos seus vídeos na internet? E agora, as informações do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. No programa de hoje, nós conversamos com Jeane Schroeder, diretora do Centro de Educação Básica Ignolf Bell, de Trombudo Central, que participou e foi um dos vencedores do Prêmio EPAGRE Escola Ecologia. Ela fala sobre o objetivo do projeto Construindo Saberes para um Mundo Sustentável. E o nosso objetivo, na verdade, foi tornar a escola um local mais verde, mais bonito, e também articular as famílias com esse trabalho, trazer as famílias, resgatar esse trabalho que alguns anos atrás já era forte junto às famílias e que há algum tempo vinha se perdendo. Então, todos os subtemas eles foram trabalhados buscando resgatar saberes das famílias e também a ajuda deles na execução dos trabalhos. Na sua avaliação, professor, esses objetivos foram alcançados? Foram. foram sim. As famílias, elas vieram para a escola, elas colaboraram em muitos aspectos, o local se tornou um ambiente mais agradável. Nós conseguimos resgatar inúmeros fazeres, como, por exemplo, as tintas feitas com terra, né, que trouxe uma repercussão positiva em toda a comunidade escolar, tanto nas crianças como nas famílias. Então, assim, ó, além dos saberes empíricos, a gente trabalhou conceitos científicos, mas articulou saber e fazer. Qual a comunidade da escola? A comunidade da escola, onde a escola está inserida, ela se chama... Na verdade, são várias comunidades. Ela agrega um núcleo de comunidades, ela é uma escola nucleada, onde se encontram quilômetro 10, quilômetro 5, Vila Teodoro, Ribeirão Kindle e loteamento Lorenal. E algumas crianças do centro da cidade. Quantas crianças ou jovens, adolescentes participaram do projeto? Foram 158 alunos envolvidos, mais 18 profissionais, e isso se estende a todas as famílias e a comunidade próxima. Na região, qual é o forte em termos de agropecuária? Olha, na nossa cidade ela foi forte, foi conhecida sempre como polo da mandioca, né? Agora, na verdade, a agricultura está bastante enfraquecida. Se tem um pouco de gado leiteiro, planta-se milho, ainda um pouco de mandioca, mas o extrativismo da pedra ardósia e também a indústria é o que já está mais forte na região. Então não há mais, assim, famílias, tantas famílias rurais? Na nossa escola, assim, ó, nós temos as famílias, elas ainda moram nas localidades do interior, a residência delas é na localidade do interior, mas os pais já vêm para o centro da cidade trabalhar nas indústrias ou no comércio. Até esse também, então, foi o nosso objetivo, resgatar, de repente, uma horta em casa, o plantio de uma erva medicinal. Muitas crianças, quando a gente estava desenvolvendo o projeto, elas verbalizavam isso. Puxa, eu nunca plantei nada, né? Mesmo morando em sítios no interior da cidade. Esse projeto do Centro de Educação Básica Ignolf Bell, de Trombudo Central, Construindo Saberes para o Mundo Sustentável, ele tem continuidade? Ele aconteceu durante todo o ano, né, de 2013, e nós temos a intenção de continuar algumas ações, né, e já temos, assim, planejada outras, tá, para ampliar a proposta. Que ideias seriam essas? Assim, ó, uma das principais seria também trabalhar com o paisagismo, né, porque nós plantamos até então ervas medicinais e alface, né. Nós queremos trabalhar com flores também, para mostrar a importância de se ter um jardim, enfim, de que essa questão estética também é importante, né? E trabalhar a questão do lixo, da separação e da reutilização do lixo. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola entrevista com a professora Giane Schroeder, diretora do Centro de Educação Básica Ignolf Bell, de Trombudo Central. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. No quadro de hoje, uma receita com nectarina. Pegue, por favor, uma caneta e um papel para anotá-la. A nectarina nasce da mistura entre o pêssego e a ameixa. Estamos na época da safra dessa fruta. E a nectarina é bem saborosa e também refrescante. A receita que trazemos para você é a de um bolo de nectarina. Você pode utilizar 10 nectarinas descascadas e cortadas. Também 3 ovos, 2 xícaras de chá de farinha, açúcar, óleo, fermento e manteiga. No liquidificador, você coloca os ovos, o óleo e as nectarinas. Bata bem até formar um creme e coloque a mistura numa forma, acrescentando açúcar e a farinha. Mexa bem e coloque o fermento em pó. Depois, no forno pré-aquecido, a 180 graus centígrados, deixe assar por 40 a 45 minutos. E você terá, então, um gostoso bolo com nectarina. Repetindo, 10 nectarinas descascadas e cortadas, 3 ovos, 2 xícaras de chá, de farinha, açúcar, óleo, fermento e manteiga para você fazer um bom bolo